Κελένια 311. Κελένια 311, κοστάκι να κάνετε κολλάκι, υποκειμένου να είστε στο βουνό, θα δείτε το ίδιο σημείο. Δία, στο βουνό, 320. Ο Σανέ, 311, πώς πειλάει τη βαλία, παιδιά. Το πειλάει, 311. Λέβε, 311. Mas é 105, tá pronto pra decolagem? Mas é 105 autorizado decolagem com proa noroeste? Silêncio na aeródromo de Arlan, 0 graus, 1 horizonte. Oi. A gente é o time 0 graus. 3927, que eu direito a gente, São Lula 21, chamou a nós. 6146146. Thank you. 27719, no sol, 36. Libéria, direita, chama sol, 21, decimal 9. Tritona 0.090, Bravo 1.7, nós. 2010, sinal de LS 390, autorizar o plano com estabilidade. Autorizado pouso, 190, 3090. 7.000 do aeroporto de Salvador, vamos para a posição de espaço, para chegar a Bernadette Lama, no próximo ano de aula do Sul. condições iguais, via corredores, transporte e passando para a cruz. Contra-licença, ajuste na 013. confirmado, viu? Romeo 64 autorizado, ali Lima com instituição no zero. Justo no 013, o 5 está ligado, o 5 está ligado, o 5 está ligado, o 5 está ligado.